É o gordo do PIB, chegando pra brigar. Tem pingão, tem pingão, peida sem parar. É o gordo do peidão, chegando sem parar. Um pedido, um churro, é o peido sem parar. A gordinha tá gatinha. Joga pela gatinha. Na boquinha da menina. Boquinha da mocinha. É o que? É o bom. Francesa, porra. Tá bom, gato. Tá bonito, né? Tá bonito. Tu não tem que ser mais nada, né? Tu não tá excelente. Tá bom. Vou encerrar aqui a gravação. Realmente. Tá excelente. Eu acho que esse foi o melhor álbum que o Guns N' Roses gravou. E com certeza é melhor que um dos últimos álbuns já lançados, sobre isso, sobre Guns.